Minha infância. Vou falar da minha infância. Vou falar da minha infância. A minha infância foi repleta de sonhos, de promessas ao vento e abraços enfadonhos. Só queria ser doutor ou engenheiro, sei lá, mas vi a minha esperança a se tornar vã. Vi a pave terra a pavimentar a nossa terra, a produzir as melhores estradas, vemos em época de guerra. Vi a Fabimor com uma linha muito certa na montagem de motorizadas e bicicletas. A companhia industrial de plásticos era Cipal. Quem fabricava os pneus era Mabor General. Testang 1, Testang 2 eram de facto grandes produtores de fardas e fatos. A Soci Borda fazia roupas de quarto multicolores, toalhas, lençóis, colchas e cobertores. Porrada na tabuada e no ditado na escola. Tenho saudades da industrialização da minha Angola. Na minha infância, em dúvida, produzia óleo vegetal. IFA produzia fósforo na cidade capital. A Epal fornecia água. E naquele tempo, no hoje ainda, havia os armazéns de medicamentos, padarias, sopão, cachicane, leão. Alpega fazia gelados, mas primeiro foi o bailezão. Ardep fazia iogurtes, consoante a idade. A Bolama fazia bolos e bolachas de qualidade. A Bamap e a Fata, que é um papel pontual, produziam ferro e do bom material. A Erte montava rádios e TVs. A Refrinor fazia sumos para todos os muangolês. Unicarga, Estudor, Vini Norte, Edel, Petrangô, Panga Panga, Empro e Acondel, Cine Quilumba, África, Atlântico, Miramar, Cine São Paulo, Cine Angola, Cine Nacional. Havia açucareira, havia os parques do Tungangó, do Kazenga, dos Kwanza e da Estalagem, onde chegavam vários produtos do campo vindo de outras paragens. Até cool era um mimo de facto. Quem ainda lembra os machimbombos 33 e 34? 2002 veio a paz, mas quase tudo morreu. Aliás, todas essas indústrias, todos esses gigantes adormecidos existiram muito antes da paz. Na verdade, essa é a minha infância, onde estudar era um dever revolucionário.